Jesus Cristo, nosso general. Com certeza a vitória certa, Deus garante, vamos conseguir. Se a guerra tem que ser travada, sou de Cristo, não vou desistir. Não desista, a vitória Deus vai garantir. Se as muralhas te cercarem, não tem mais, elas vão cair. Em nome de Jesus, não desista. Deus vai garantir. Se as muralhas te cercarem, não tem mais, elas vão cair. Se tua vida está naufragada, destruída pelo temporal, Deus conhece todo o seu problema, Ele é quem dá a palavra final. Acontece que tem gente que esquece que Deus pode tudo bom fazer. Ele tem autoridade, domínio, não há nada que o possa deter. Não desista.